mulher a ver. Puta, quero tudo, o dor a pé, desse tema de oremos, cara. E a primeira estrada. Garde, te abouillé avec.